A gente vai começar uma nova série que eu estava querendo fazer. Eu gosto muito de séries, uma pregação onde nós temos vários temas que a gente fala com sequência. E esse ano eu quero falar sobre o livro do Provérbios. Eu vou quase toda vez que eu falo, eu vou trazer uma palavra sobre esse livro da Bíblia tão importante. Algumas outras pastores, outras pessoas vão falar, provavelmente, mas em geral está ficando melhor. E às vezes eu penso, por que esse é uma pessoa que aceitou Jesus? Pessoa que foi batizada no Espírito Santo, às vezes, sabe? Mas uma pessoa que não está crescendo, como pode ser? E o livro do Provérbios é um livro, a gente sabe, cheio de sabedoria, não é? Cheio de princípios de sucesso. A cara mais inteligente e mais sábio do mundo escreveu esse livro inspirado pelo Espírito Santo. Então tem muitas coisas para a gente ser bem sucedido. Mas o que é engraçado é quantas vezes a gente até sabe o que Provérbios fala, mas nós fazemos o oposto. Ou seja, eu estou falando esse livro, mas em todos os livros da Bíblia, sabe? Às vezes eu falo sobre jovens, um exemplo fácil é, a Bíblia fala sobre jugos desiguais, mas ainda faz isso. Por quê? Então, quando a gente, nós somos pessoas, né? Existem duas coisas que são chaves para entender esse fenômeno, essa coisa que acontece. A primeira é essa coisa do entendendo coisas, entendendo a Bíblia. A Bíblia fala, não faz isso. A Bíblia fala, faz isso. A Bíblia explica coisas de como viver em uma maneira bem-sucedida. Então, entendendo esse processo é uma coisa mais cerebral. E todos nós fazemos isso. Quando a gente está aprendendo as coisas de Cristo, eu lembro os primeiros passos, quando eu aceitei Jesus, sabe, para entender essas coisas, sabe, e depois até questões de falando em línguas, coisas assim, que é isso? E tinha esse coisa de entendendo aqui. Não, tem outra parte, que é essa parte aqui. Crendo, essa é uma direção mais para o coração, descendo para o coração. Então, tem pessoas que acreditam em Deus, sabe? Mas eles realmente estavam entendendo o que Deus fez por eles. E o nível de entendimento começa com pouco e até bastante. Até tem pessoas que realmente eles decoraram muito da Bíblia, eles falam muito da Bíblia, eles sabem muitos princípios da Bíblia, mas ainda não tem esse sucesso na vida. Por quê? Porque ainda não está nessa parte do crendo. Tem uma frase que a gente, eu falo sempre aqui. A gente só acredita na parte da Bíblia, a gente pratica. A gente só acredita na parte dos versículos da Bíblia que a gente pratica. Então, porque tem mais adultos aqui, jovens aqui, eu vou ficar assim, voltando por aqui de coisa. Então, uma pessoa, uma jovem, que decide a namorar alguém e tem jogos desiguais. Então, eles estão entendendo sim ou não? Tem um nível, sim, que eles estão entendendo. A Bíblia fala, não faz isso. Ok? Mas, eles estão crendo? Não. Por quê? Porque eles não acreditam realmente. Eles têm uma exceção. Ou seja, a Bíblia fala isso, mas sabe que é? O que é importante é que um dia Deus falou uma palavra para mim. Que essa pessoa um dia vai ser salvo. Então, essa é a coisa boa, não é? Ou seja, é uma visão para a salvação do próprio namorado ou namorada. Entende o que eu estou falando? Então, lembra, jovens, não é só para vocês. Adultos é isso também. Tem pessoas que acreditam a igreja, indo para a igreja é importante. A igreja local é bem importante. A pessoa entende isso, sim, até o nível. Mas, quando não tem esse crendo mesmo, eles estão entendendo, não está crendo, a gente sabe como. Por exemplo, se uma pessoa está indo para a igreja só em vez em quando, eles realmente acreditam a importância da igreja local, sabe? Com certeza, isso é uma coisa entre eles e Deus. Mas as ações que nós fazemos, como a gente vive, onde a gente anda, esse vai ser pistas para nós, para entender bem o que a gente entende e crê em vida. É bem importante essa coisa, até como introdução de um livro muito difícil para obedecer. Mas obedecer, eu estou falando, a gente vai falar sobre princípios que vai deixar a sua vida bem sucedido, mas vai ter um alto preço. A Bíblia fala, um homem que vende tudo por sabedoria. Pronto? Pronto para vender tudo? Então, essa conexão, essa ligação entre essas coisas, o que eu estou entendendo, o que eu estou crendo e o que eu estou fazendo é totalmente ligado. Não. Se você vai, tem pessoas, eles vão para a igreja todo domingo. Sabe por quê? Eles têm uma distorção dessas coisas de entendendo e crendo também. Distorção por quê? Ah, eu não quero o pastor bravo comigo. Eu sei, se eu não estou lá, o pastor vai postar em Facebook que eu não fui lá. Tem pessoas que fazem isso. Então, a motivação da pessoa indo para a igreja é certo ou errado quando, nesse exemplo? É errado. Mas tem pessoas que não, até não entendem. Então, não é só a ação em si que realmente mostra saúde. Não mostra também que a coisa realmente é certa. Por esse motivo, a gente precisa pensar muito sobre como a gente está andando em Jesus. O que nós estamos fazendo é uma parte, mas por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo é bem importante também. E só nós podemos fazer isso. E junto com o Espírito Santo vai revelar para nós quando a coisa não está bem certa. E nós precisamos aprender como usar esse poder do Espírito Santo. Aproveitar, vamos falar. Aproveitar mais o poder do Espírito Santo para andar mais certo, com o coração certo também. As duas coisas. E uma pista que é bem bom para nós é como a gente está andando. Entende o que eu estou falando? Andando, ou seja, vivendo esse princípio. Então, por que você está aqui hoje à noite? É bom, não fique com medo de fazer essas perguntas para você mesmo. Porque nós queremos fazer as coisas certas com a motivação certa também. E quando nós fazemos isso, a gente vai experimentar mais sucesso na nossa vida. A gente vai experimentar mais felicidade em tudo que nós estamos fazendo. Então, como uma base assim, eu quero falar sobre isso. Junto com isso, é uma coisa a ver com nossa identidade. No próximo domingo, eu quero falar um pouco mais sobre essa questão. Quem eu sou? Quem é Skip? O que nós fazemos, as ações que nós fazemos, isso ajuda bastante para dar pistas para nós, para entender melhor a nossa percepção de identidade, quem nós somos. Onde eu quero chegar nessa coisa de identidade é: nós somos filhos de Deus, nós somos discípulos que estão tentando viver a nossa vida para refletir a glória de Deus nessa terra. o mais parecido de Jesus a gente vive, a mais glória de Deus a gente vai transmitir. Esse é nosso chamado, essa é nossa identidade em Cristo. Por quê? Quando antes, eu estava conversando com um membro de uma igreja que a gente estava visitando, ele falou: "Oxa, pastor, antes de Jesus, eu aceitei Jesus, eu fiz tanta coisa horrível. Oxa, pastor, parece ele estava... Sabe quando uma pessoa não fala alguma coisa que ele está falando? Sabe? Parece esse cara está falando até matei algumas pessoas. Sabe? Cara, tatuagem, sabe? Coisa assim, sabe? E ele falando sobre isso. E depois, ele estava explicando para mim. Mas depois eu aceitei Jesus. Deus fez uma transformação em mim. Ele falou, agora eu estou um dos professores aqui, eu estou ensinando, fazendo uma coisa com um grupo pequeno de pessoas. E você viu, literalmente, a mudança de vida desse homem. Ou seja, esse homem, a identidade dele era quem? Ele era um membro de um gangue, ele era um matador, ele era um pecador, ele era uma coisa assim, sabe? Antes de Jesus, sim. Por quê? Porque ele pode ver até as próprias práticas deles que confirmou que esse era quem ele era. Mas as ações deles agora, que mudou realmente, foi uma transformação até da própria identidade dele. É interessante porque eu, Debbie e eu, nós estamos extremamente preocupados. Porque a cultura, a gente está vendo uma pressão da cultura que está tentando ensinar todos nós essa questão de identidade. Agora a gente tem até identidade sexual. Puxa, conversando com os pastores das várias igrejas, ele estava falando muito sobre isso. Identidade sexual, sabe? Se você gosta de pessoas do mesmo sexo, ou do outro, ou das duas, coisas assim. É um assunto, sabe, que está uma pressão assim. Ou seja, sua identidade, o que a cultura está falando é, sua identidade está baseada em uma atração. E essa é uma mentira do diabo. Porque o diabo, ele quer para você ter uma identidade em alguma coisa que não é Cristo. Quando nós aceitamos Jesus aqui, quando a gente entendemos também o poder, o que ele fez na cruz por nós, quando nós entendemos bem e acreditamos bem o que realmente aconteceu, a nossa vida muda, nossas ações mudam, e nós precisamos, mais do que nunca, nós precisamos falar com nossa carne: eu vou te mandar. Só porque a carne quer alguma coisa assim, você não é sobre minha vida. Voltando para essa coisa, desculpe falar tão franco sobre identidade sexual, sabe? Mas às vezes eu vi até a preocupação, sabe que é pecado. Se é só isso, se é isso, eu vou falar alguma coisa, gente. A Bíblia fala, se é fora do casamento, é pecado. Então, não é menos pecado só porque é do sexo opósito. É pecado do mesmo jeito, e uma vez você entende o que está acontecendo e os resultados do pecado, quando nós entendemos bem isso, a gente está entendendo, está começando a entender o temor do Senhor, que é a começa ou a princípio de entendimento e sabedoria. E esse versículo, em o primeiro capítulo do Provérbios, é o nosso foco. Então vamos falar um pouco mais sobre essas coisas. Então, esse é o slide que eu fiz. Eu quero mostrar uma pergunta, uma coisa que eu acho eu vou repetir 800 vezes esse ano. Andy Sen, ele escreveu um livro chamado A Pergunta Mais Importante. Alguém que me conhece sabe que eu não posso deixar um livro assim quieto, porque eu gosto muito de perguntas e eu quero saber o que é a pergunta mais importante. E eu fiz tudo para entender sem comprar esse livro, porque é uma pergunta, sabe? Então, alguém vai falar na internet, sabe? E com certeza está lá. Essa é a pergunta: qual é a coisa sábia para se fazer? Essa é a pergunta que a gente deve se perguntar por nós mesmos. Cara, desculpe, gente, se eu estou falando com sotaque, é porque um mês nos Estados Unidos, sabe? Semana que vem não vai falar mais com sotaque, então pode ter certeza. Então, é uma coisa que nós precisamos. Antigamente, quando nós temos um entendimento limitado, a gente faz essa pergunta: certo ou errado, certo ou errado, certo ou errado. O problema certo ou errado não é tudo que é preto e branco, não é verdade? Existe cinza, existe coisas que em uma situação é certo, mas em outra situação é... Então fica difícil. Mas quando nós fazemos essa pergunta, o que é sábio? A gente vai começar a andar com mais sabedoria e vai ter uma vida mais bem sucedida, independente da área que a gente aplica. Então, a chave não é, então eu vou trabalhar para ser uma pessoa mais sábia. Não, não é só isso. Eu vou ser um marido mais sábio, eu vou ser um pai mais sábio, eu vou ser um amigo mais sábio. E vai ter várias práticas que eu preciso fazer, e eu vou precisar fazer essa pergunta para mim várias vezes: o que é a coisa mais sábio para fazer? E a segunda parte, que provavelmente eu vou acrescentar para a semana que vem, é o que é a coisa sábio para fazer, você fazer, e fazê-lo, e faz. Às vezes a gente sabe a coisa melhor fazer, não é verdade? Eu sei, na área de palavras, falando, sabe, eu sei. Eu não sei se você já fez parte das reuniões. Puxa, tem várias reuniões na minha vida que tem um desejo para voltar por tempo e não falar uma coisa que eu falei. Sabe, mas eu estava sentindo aquela coisa, frustração, eu falei: ô chefe, mas... Tararara. E dito feito. Depois, realmente sofreu as consequências da palavra e não foi nada exagerado demais, mas não era coisa sábio de fazer. Mas, em todas as reuniões que eu fiz uma coisa assim, sempre falei a verdade. Sabe, só falando a verdade não é a coisa certa de fazer. O que é mais sábio? Então, a gente vai juntar essas coisas. Quando nós estamos andando, a gente vai andar em maneiras mais sábias. Quando a gente vai avaliar se nós somos pessoas que estão realmente vivendo uma vida em Cristo como discípulo de Jesus, a gente vai ver as nossas ações, ok? Vamos lá. Então, tem muitos temas do livro dos Provérbios. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu estava querendo mostrar alguma coisa. Fala bastante sobre caráter, sobre grana, sobre saúde espiritual, muito sobre relacionamentos, como a gente fala, fala muito sobre tentação e sexo. Por que eu coloquei isso? Eu coloquei essas divisões assim, e tem várias outras. Mas é uma coisa que é importante que nós estamos andando em uma maneira sábia sobre essas questões. É importante se a gente quer ser um discípulo de Jesus. Eu vou usar essa frase, discípulo de Jesus, eu quero explicar porque eu vou falar isso mesmo. Às vezes a gente fala pessoas crentes ou cristã, mas sabe o que é? Existem vários níveis de cristã, não é? Quem viu Cristãs mundanos. É engraçado, sempre essa frase foi, obviamente eu falei essa frase mais em inglês do que em português, foi a primeira vez em português, não. Mas duas palavras que não devem ser junto. Cristãs mundanos, mundanos. Então, é uma coisa, o que é isso? Só porque alguém explicou isso, um rato estava procurando comida lá na cozinha, e lá aquele rato estava, sabe, levanta o nariz, estava um cheiro bem gostoso, sabe, e viu um pote de bolachas. E esse rato, gente, só deixar claro, não foi em nossa casa, tá? Então, esse rato sentiu o cheiro e viu que a pote da bolachas não tinha um tampa em cima. Então, subiu e entrou. Achou que desceu no céu, sabe? O lugar bem gostoso, comeu, sabe? Então, esse rato tentou sair desse pote. Mas porque as paredes da pote eram bem altas, não conseguiu sair. Então, a pessoa levantou na parte da manhã para ter uma café da manhã bem saudável, sabe? Uma bolacha. Entrou lá, pegou uma bolacha, mas em vez de pegando a bolacha, pegou um rato. E levantou esse rato. Pergunta, essa pessoa vai falar, é uma bolacha feito no formato do rato, porque estava dentro desse esse pote de bolachas, é uma bolacha, é isso? Ou a pessoa vai falar, tem um rato dentro do pote? É óbvio, não é? Então, o que eu estou tentando falar é uma verdade, não é uma verdade bonita. Só porque alguém está dentro da igreja, não é que eles são bem um discípulo de Jesus, entende o que estou falando? Então, às vezes, sabe que é uma coisa... Ah, então, eles são da igreja. Gente, eu lembro, na minha época, da grupo de jovens, sabe? Da adolescente, sabe? Então, só porque eu tinha outras pessoas que eram parte da igreja, que não estavam fazendo todas as coisas. Então, até como pais, até como nós mesmos, nós precisamos pensar. Então, qual tipo de pessoa eu sou? Só porque está indo domingos não é estar garantindo que... Yeah. Falei uma palavra certa e aplaude, sabe? Coisa está feia, sabe? Mas obrigado. Quando nós estamos aqui, a nossa alvo não é para ser crente, nossa alvo é para ser um discípulo de Jesus. E isso é uma coisa, uma batalha. Isso não é uma coisa que a gente só uma oraçãozinha e consegue. Eu não sei por que Jesus, Deus, fez essa coisa. Ou seja, esse é como a coisa está. Se você acha que você vai fazer essa coisa como a igreja, e vai só indo lá, fazendo uma coisa, sabe? E realmente vai ter vitória e uma vida bem-sucedida, uma família bem-sucedida, coisa assim. Eu estou falando, você está enganado. Existe um momento, nesse processo bem cedo, que a gente precisa pegar essa espada e a gente precisa lutar. E às vezes em nossa luta, a gente está lutando contra o inimigo e a gente sente alguma coisa. O que é isso? Uma facada de trás. O quê? Alguém da mesma igreja? Gente, esse é Curitiba, esse não é. Esse é Estados Unidos, sabe? Não acontece aqui em Joinville, sabe? E o que acontece é, uma das coisas em nosso processo de amadurecimento da cristã, gente, às vezes, coisas que não devem acontecer dentro da igreja acontecem, não é verdade? Então a gente vai rejeitar, então eu fui machucado de alguém da igreja e não deve ser assim, então eu não vou para a igreja mais. Porque tem muitas pessoas assim. Porque as expectativas eram, dentro da igreja não vai ter rato. Entende o que estou falando? E é ruim, eu concordo com essas pessoas que não devem ter nenhuma coisa, mas às vezes a gente machuca sem querer alguém. E às vezes a pessoa está querendo mesmo. Mas esse faz parte do nosso amadurecimento, é quando nós aprendemos como dar perdão por até o próprio irmão. Um crente bebê, sabe qualquer coisa, então eu não vou para a igreja. Gente, você não indo para a igreja, vai realmente, a pessoa que te machucou, realmente vai falar, oh, eu sou tão triste, essa pessoa não está indo na igreja. Tem pessoas que fazem isso com Jesus. Nessa viagem, conversando com pessoas. Eu não vou servir Deus, porque Deus fez isso comigo. Sabe o que a pessoa realmente está falando? Esse fazer o que o tolo faz. O problema é o seguinte. Quantas pessoas fazendo o que a Bíblia fala que é tolice e acha que eles estão fazendo até o que Deus está pedindo. Eu lembro um jovem chegou para mim, pastor, Deus falando tanto comigo, esse foi anos atrás e não foi nessa igreja. Deus está falando tanto comigo, coisa assim, olha, Deus falou comigo para ir para os Estados Unidos. E eu tenho um tio lá que ele vai pagar ele lá. Ah, não, meu tio vai dar grana assim, né? Ou seja, ilegalmente. Sim. Então, eu falei, jovem, seguinte, eu posso dar uma garantia. Você não está ouvindo a voz de Deus. Porque você fazendo essa coisa ilegal, Deus não vai te mandar fazer essa coisa ilegal. Não, mas você não sabe, pastor, sabe? Deus está falando com o meu coração, sabe? O desejo para o fim ser uma coisa onde, não, mas pastor, eu vou dar 20% do dízimo para aquela igreja lá. Puxa, todo pastor fica meio empolgado com 20%, sabe? Não, eu estou brincando, é uma brincadeira, gente. Não é indireto, mas se quer dar 20%, fica legal. O que eu estou falando? Me deixa voltar. Tem mais uma definição. Pode mostrar o próximo slide. Sabedoria é descobrir o que precisa ser feito e fazê-lo, ok? Já falou? Tá. Então, eu quero falar sobre esse caso. Desculpe, é uma coisa simples, mas eu quero falar sobre o alicerce, é mais ou menos a rocha que está em cima, é o temor do Senhor, ok? Aquele versículo do Provérbios 1:7. E depois eu vou falar sobre um alicerce e duas colunas, assim, ok? Temor do Senhor. Eu coloquei isso porque esse é um versículo que eu acho todo mundo deve decorar. Então, cada versículo eu acho que vale a pena decorar, eu vou colocar na casinha assim e vamos ver como fica. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. A disciplina aqui está falando principalmente a disciplina para andar certo. A disciplina, um aluno bom tem uma disciplina que está estudando, esse tipo de coisa. Mas existem facetas também de disciplina como correção também, sabe? Então, quando tem essa palavra, então tem esses facetas. Vamos lá. O problema, Debbie, pode ler para mim? O problema é que tememos as coisas erradas, o futuro, problemas com dinheiro e os ICs da vida. Temos que temer a Deus. Se acertamos isso, os outros temores se difundem. Então, essa frase me pegou bastante essa semana, pensando nessa questão. A gente fica focalizado em grana, a gente fica focalizado no futuro, o que vai acontecer lá no serviço, meus estudos, coisas assim. Mas o que está, eu não sei quando foi a última vez alguém está falando, eu estou preocupado sobre o temor de Deus, sabe? Se eu tenho o suficiente temor de Deus, sabe? é uma coisa quando a gente não está obedecendo a Deus, quando a gente não está fazendo as coisas certas, a gente está com falta de temor de Deus e andando em uma maneira tola. Quando nós temos temor de Deus, e esse temor de Deus, eu acho que eu vou explicar mais, mais temor. Lucas 12, 4 e 5 fala: eu digo a vocês, meus amigos, não tenha medo, Debbie. Dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. É um versículo bem light para todo mundo meditar hoje à noite, sabe? Jesus está falando, olha, tem temor da coisa certa. Eu acho, gente, quer começar a fazer a coisa certa, quer ter uma vida bem-sucedida, quer realmente ter sucesso em tudo que você está fazendo, passa por esse filtro do temor de Deus. Nós precisamos, como povo de Deus, nós precisamos ter mais temor de Deus. Se a gente está pecando, a gente precisa parar de pecar. Por quê? Porque a gente tem medo que um dia a gente vai chegar no inferno. Antigamente, em uma maneira legalista, eu lembro, puxa, eu fui para uma igreja por um pouco tempo, que era extremamente legalista, sabe? A televisão era uma coisa do inferno, sabe? Tinha muitas regras nesse esse lugar, e tudo era legalismo, sabe? Eles falaram, se Jesus volta, eu vou falar, gente, eu tinha um pavor, porque eles falaram, se Jesus volta e eu estou assistindo a televisão, ou pior, dentro de um cinema, sabe? Jesus vai levar todo crente menos eu. Porque eu não sou crente que eu estava fazendo isso. E tinha uma lista de coisas para não fazer. Para mais ou menos ter esse pêndulo no outro lado, o que pessoas viram? Legalismo, legalismo. Então, para dar um equilíbrio, eles fizeram, ok, graça, graça, graça. Faz o que você quiser. Sabe, olha, não é nenhum problema, para de ser legalista. E a gente viu ao outro lado do pêndulo, onde nada é pecado. Sabe? Olha, não é pecado, eu escuto qualquer música, sabe? Eu faço qualquer coisa, bebo pra caramba, sabe? Em vez em quando fica bêbado, mas sabe? Eu arrependo depois, sabe? Deus não é problema, sabe? E o que acontece é, chega um momento onde eles estão fazendo tudo. Gente, até eu já fui para a casa da crente onde eles estavam até fumando cigarros, todos eles. É uma coisa assim, sabe? Sabe o que? Eles falaram para mim, olha, é porque em sua cultura lá em Brasil, sabe? Mas aqui nós fazemos isso. Então, a pessoa vai para o inferno só porque está fumando um cigarro? Não sei. Mas com certeza ele vai chegar mais rápido, né? Pois. É. Sabe o que é? Fala comigo. Faz essa coisa. Então, escuta toda a música que você quer, faz isso e fala comigo. Você tem temor de Deus e mostra para mim, explica para mim onde você tem ou como você faz isso com temor. Gente, eu estou falando mais de coração para vocês. Às vezes as pessoas perguntam, o que são as regras dessa igreja, pessoas novas? O que são as regras, sabe? A gente tem normas, sim. Mas a maioria dessas normas são normas que a gente viu como santidade. A gente viu como a gente está querendo fazer mais do que o mínimo. Entende o que eu estou falando? Então, a gente tem uma cultura aqui, em nossa igreja, de música cristã. Mas por favor, gente, não leve isso como uma regra, sabe? Onde, só preciso escutar isso se eu ouvir música do mundo, se eu indo para o inferno, sabe? É uma decisão que a liderança, nós escutamos música cristã, foi uma coisa que Deus falou conosco, e era uma coisa que a gente tem uma escolha, encher a nossa casa com música do mundo que fala sobre até coisas que a gente não acredita. Não fala muito sobre essas coisas, sabe? Pessoas ficando juntos, sabe? A traição, coisa. Não, mas eu não escuto esse tipo. Eu faço uma filtragem, sabe? Então faz, escuta o que você quer. Mas o que você está andando, o que você está escutando, vai produzir um tipo de crente que você vai ser. Entende o que eu falando? Então, viu se a lógica é certa? Se eu encho minha vida com as coisas de Deus, e eu paro de pensar sobre certo e errado, essa música do mundo vai me dar para o inferno, coisa assim. Não, o que eu estou pensando é o que a coisa sabe de fazer. Eu já falei, mas quantas vezes até quando eu estava namorando a Debbie, uma coisa que eu está gravada na minha cabeça, a gente está falando esses dias sobre isso. Cada vez que eu visitei a casa do pastor Tomás e pastora Lisa, lá em Curitiba, eles tinham uma tocador de fita cassete com um pano em cima. Sabe onde eu nunca via esse coisa, não sei qual tipo de aparelho eles tinham, porque sempre tinha um pano em cima. E eles sempre tinham a música cristã, uma pregação. Sabe? Então, sempre quando eu entrei nesse casa, além de homem e mulher de Deus, sabe? Aquele coisa que vocês sabem que eles são, eles estavam enchendo também com a palavra de Deus, até através e de uma maneira subconscientemente, sabe? Esses louvores, coisas assim. Eu vou falar, o que eles fizeram é uma coisa sábio. Sabe por que Debbie e eu estava conversando sobre isso? Ela falou semana passada, puxa, porque eu escuto música mais de earphone, sabe? E Debbie falou, eu quero ter a música em minha casa tocando sempre. E eu estava pensando, viu como até as coisas que as pais, em uma maneira subconscientemente acontece, está reproduzido, sabe? Então esse desejo da Debbie é o quê? Uma coisa que ela aprendeu, não é porque eles falaram, a regra é, em casa você precisa ter uma tocadora de fita e colocar um pano em cima, por amor de Deus. Foi ensinado isso uma vez, ela foi, crente de verdade faz isso. Uma vez eles ensinaram isso? Claro que não. Eu acho que não. Mas o desejo dela é o quê? Esse era uma coisa boa. Esse é uma coisa assim. E quando nós tomamos decisões assim, centenas de decisões assim, a gente começa a deixar a coisa fluindo no lugar que a gente quer chegar. Então, no mesmo jeito, na mesma maneira negativa, quando nós não enchemos a casa com essas coisas, a gente está ensinando outras coisas. Entende o que eu estou falando? Então, pais, vai ter uma maior, sabe, quando eu falo cobrança, eu estou falando, dando um desafio pastoral para vocês. Nós temos uma responsabilidade para criar uma geração de discípulos de Jesus. E a gente não vai fazer isso enchendo nossa casa com música do mundo, sabe? Com palavrões, com falando de maneira grossa para nossos cônjuges, sabe? A gente vai fazer isso com o temor de Deus. A gente vai fazer isso andando em sabedoria nas coisas que nós estamos fazendo. E a gente vai ensinar aos nossos filhos nessa maneira também. Vamos lá, próximo. Vocês sabem, a Septuaginta é o quê? Alunos bíblicos, essa é a Bíblia, é o quê? Em grego, essa é mais ou menos a Bíblia em grego. O temor do Senhor na Septuaginta usa essa palavra, que é o quê? Juntando as peças, porque é o princípio de conhecimento, a palavra conhecimento, juntando as peças, para todos que... Isso. Ou seja... Quando a gente tem esse temor de Deus, o que acontece é conhecimento. Ou seja, Deus sabe como a nossa vida, cada peça vai ficar assim. Como, lembra como eu falo? Gente, se você é um pai, leva seus filhos todo domingo na igreja. Porque cria uma cultura na igreja. cria amigos para nossos filhos, para ter outras pessoas que estão tentando lutar para ser um discípulo de Jesus. Leva eles as atividades, coisas assim. Por quê? Porque esse realmente não é só porque você está aqui domingo e toda crente boa bate cartão, sabe? Ou seja, tem outras peças, outros motivos para ficar bem envolvido na igreja. Esse é um exemplo bem limitado. Imagina a perspectiva de Deus. Quando Deus está falando para nós fazer coisas, às vezes a gente viu a Bíblia falando isso e a gente não concorda. Ou seja, a gente prefere não fazer isso. Eu vou falar. Eu posso ser honesto com vocês. Eu prefiro, não falo com ninguém, mas eu prefiro não dar 10% na igreja. Sabe? Meu desejo carnal é ficar com tudo. Eu vou gastar em maneiras bem boas, sabe? Sushi, sabe? Em vez em quanto, sabe? Não, mas eu vou levar amigos, comunhão, sabe? Comunhão. Mas nós sabemos, nossa coisa é que a Bíblia ensina dizimando e ofertando. Eu quero ser uma pessoa liberal. Então, eu lembro quando eles me ensinaram essa coisa de dízimos, gente, foi difícil para mim. Eu não lembro, eu estava ganhando, não sei, mil por mês, menos provavelmente 800 por mês. E dar aquele $80 naquela época, gente, eu estava sofrendo. Não sabia que só vai crescer, só vai dar mais. E foi uma coisa ridícula para mim. Eu não gostei, mas a Bíblia falou. Ou seja, eu não entendi além do... A Bíblia fala, faz isso, então eu fiz. E depois alguém me ensinou que além do dízimo, você dar oferta também. Puxa, é impossível satisfazer Deus, sabe? Ele quer mais do que 10%. E eu aprendi a fazer isso. E depois eu estava crescendo naquele entendimento que é o quê? Esse ato dizimando é uma coisa contra a nossa carne. Quando nós dizimamos, não é só porque a gente precisa pagar luz e coisa assim, sabe? Não é só por esse motivo. O motivo principal que Deus quer é quando você faz isso, você está fazendo nessa ação que realmente, eu acredito que Deus vai prover, Ele prova tudo para mim, Ele dá. E outra coisa é realmente... Eu estou mostrando que tudo é de Deus. Então, gente, esse não é uma pregação para aumentar os dízimos da igreja, sabe? Esse é uma pregação para aumentar o temor de Deus. Deus fala milhões de coisas, centenas de coisas. E se a gente não está nem obedecendo as coisas bem fáceis, imagina quando as outras coisas veio. E quando nós não fazemos centenas e milhares de práticas que a Bíblia fala, a nossa vida fica igual, ano após ano. A gente não cresce, a gente fica frustrado. Viu as bênçãos de Deus? Não é para mim. O que é isso? A Bíblia fala, faz isso. A Bíblia fala muito. E nós precisamos praticar o que Deus está falando conosco em total. Vamos lá, bem rapidinho. Eu não vou terminar, então não fica estressado. Provérbios 18, 13 fala isso. Temer o Senhor é odiar o mal. Esse versículo, eu aprendi, eu decorei esse versículo bem cedo na minha vida. Porque a gente quer ter temor de Deus, porque é o princípio de sabedoria. Mas o mal é as coisas erradas. E às vezes, sabe que é? Eu vou falar outra coisa, gente. Desculpe ser tão franco, tão aberto com vocês, mas a carne, até minha carne, não tem ódio de mal. Até gosto de coisas erradas, que a gente sabe que é errado, sabe? A carne tem toda, a carne das pessoas quer coisas que a gente sabe que não é bom. E o que a gente vai fazer com esses desejos? a gente vai pegar a nossa espada e a gente vai lutar contra esses desejos. Porque quando nós fazemos isso, a gente está colocando em ação o temor de Deus. Esse temor de Deus, que é princípio de sabedoria, é uma coisa que nós precisamos ter. Sem esse, a gente não vai ter aquele vida que a gente está falando. Vamos lá, próximo. Então, três coisas: ouvir e praticar sabedoria. Então, não é só ouvir as palavras, mas nós precisamos praticar. Próximo. Então, esses são os versículos que falam sobre isso. Por causa do tempo, pode ler depois. Viu só nesses esses seis versículos? Esses são os provérbios, que vai ajudarão a experimentar sabedoria, disciplina, entendimento, disciplina, sensatez, justiça, o que é certo, conhecimento, bom senso, orientação, compreender, coisas assim. Você viu quantas palavras, todas essas coisas amarelas são coisas que a gente quer, não é? Então, o próximo versículo fala como fazer isso com o temor de Senhor. Então, quando nós fazemos isso, a gente vai ter mais dessas coisas. Vamos lá? Então, desculpe na coisa, era certa. Obedecer aos pais. Eu coloquei a palavra obedecer, mas eu quero mudar isso. Escutar aos pais. Jovens, eu tenho uma palavra, eu tenho uma coisa eu quero falar com vocês. O mais velho, sabe o que acontece? Os nossos filhos, quando eles estão bem pequenos, a gente manda, a gente fala, eles fazem essas coisas. Mas o mais que eles crescem, um dia eles vão sair da casa. Os nossos filhos, eles querem independência. Ou seja, um dia eles vão ser independentes, eles vão morar fora. Pais, se nós precisamos de sabedoria, a gente precisa disso em como nós criamos nossos filhos. Now, o problema muitas vezes, os jovens, é a gente como pais, a gente não sabe todos os detalhes de como fazer isso. Como ajudar vocês a ser preparados para um mundo horrível. E às vezes a gente toma decisões que não era bom. Às vezes a gente é extremo demais, sei lá, até o castigo a gente dá. Às vezes a gente não fala com as palavras perfeitas ou a atitude certa, mas o nosso desejo é o bom para vocês, o nosso desejo é que você vai ser bem sucedido em sua vida. Não ter dúvidas sobre isso. E desculpe, mas às vezes a gente não faz isso de uma maneira perfeita. Mas existe um bênção para vocês, filhos. Quando vocês obedecem aos pais, quando você dá honra para os pais, e às vezes você faz só porque os pais estão pedindo. Escuta a gente que está falando, porque nós temos perspectiva. Então, quando você é um jovem, vamos falar 17 anos, 18 anos para cima. Essa é uma palavra importantíssima para você. Escuta a gente. Quando a gente fala, ô filho, cuida com isso. Ô filho, eu acho que essa pessoa não é bom para ti. Sabe o que é? Se um pai, lá nos States, a gente estava conversando com alguém, esse não é bom para ti. Se seus pais estão falando isso, se tem amigos que são amigos sábios falando isso, eu vou falar, gente, escuta isso. Eles querem o melhor para você. Escuta os pais, são um parte desse processo. Então, vivendo sabedoria, escutando os pais e tem no outro lado. Vamos lá? Debbie, pode ler essa citação, essa coisa da... Criar filhos é uma parceria com Deus. Você não está moldando ferro ou esculpindo mármore. Você está trabalhando com o Criador do Universo para moldar o caráter humano e determinar destinos. Eu coloquei isso também, pais, para a gente entender essa coisa da parceria com Deus. A gente não só dá comida e Deus faz o restante. Tudo que nós fazemos, as decisões que nós estamos fazendo, o jeito que nós estamos fazendo, vai afetar eles. Então é bem importante. A gente vai trabalhar em cima. Esse ano, graças a Deus, a gente já conversando, vai fazer algumas aulas por pais e filhos. Filhos, fica preparados, porque seus pais vão começar a ficar craque, sabe? A gente tem muito para conversar esse ano. E o outro lado, esse é mais ou menos a divisão do Provérbios 1. Ter amigos cristãos ou amigos salvos e sábios, ok? Então, esse é outra coluna da esse casa, da casinha da Provérbios 1, que fala sobre amizade. Vamos lá? Esse fala sobre os amigos que você está fazendo. Um homem justo é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. É bem importante, jovem, especialmente, mas pais também. Qual tipo de amigo vocês estão escolhendo? Sabe? É um assunto que a gente já falou muito. Tem amigos que realmente estão falando: vamos lá para coisas de jovens, vamos lá, vai ser divertido. Ah, não sei, estou cansado esse sábado. Olha, é bom, jovem, quando você tem outro jovem que está falando: vamos lá para jovens, vai ser legal. Sabe? Vamos sentar lá na frente, vai ser legal. Sabe? Puxa, esse é uma pessoa que é bom. Quando nós temos bons amigos, as amigos cuidam o outro. Eu sentado com todos os EDN lá do Portland, sabe? Um terço da igreja lá é pessoas dessa igreja, sabe? Brincadeira. Pastor Dudu acha, mas não é verdade. A gente sentado lá, e Debbie e eu conversando com eles. Gente, cuida um do outro. Nós somos os pais dos meus três filhos aqui. A gente está bem longe. E quem tem filho longe sabe que aperta o coração, é muito difícil. Olha, se eu falo, o Jonathan, o Justin não tem namorados. Eu falei com o Marcos, eu falei com os outros. Olha eles bem. Se eles começam a gostar uma menina que não é bom, aperta a orelha deles, sabe? Puxa as duas orelhas, sabe? Não deixa eles fazer besteira. Uma besteira na escola. Sabe? Eles estão falando: pastor, a gente sabe, você já falou, sabe? Mas eu vou falar mais uma vez, sabe? E vocês, cuidem de Marcos também, não deixem ele fazer besteira. E é interessante como eu vi, até ouvindo nesses anos que eles estão lá, Marcos lá, quase 4 anos, vai complementar 4 anos esse ano lá. E eu vi até a interação deles, sabe, com amigos sábios, é uma coisa bem positiva. Tadadá. Isso. Ando com pessoas sábias. Tem outro lado da coisa. Ou seja, esse quer ser sábio, acho que a frase é: quer ser sábio, anda com amigos sábios. Escolha a pessoas sábias. Próximo slide, vamos lá. Eu estou falando sobre assuntos. Quando nós estamos sentados, o que a gente vai falar? Vamos falar sobre assuntos bem boas, coisas assim, as mais significativas. Próximo. Pode ir. Deixa, não preciso corrigir nada. Lendo livros, coisas assim, onde vocês têm conversas. Pais, pede para o seu filho: ó, filho, escolhe um livro, eu vou ler esse livro junto e a gente vai ter alguma coisa nova para conversar. Eu não sei, se é só um assunto do pai. Às vezes eu fico com susto, meus filhos ligando, sabe, a Debbie fala: aí eu preciso ir para o banheiro, fala com eles. Eu fico lá, porque eu ouvi toda a conversa. Debbie pode falar 3 horas com eles, sabe? Eu, com 3 minutos, eu estou sofrendo, pensando: aí eu vou falar sobre qual assunto, sabe? E a gente consegue, mas eu estou brincando um pouquinho, mas ajuda quando meus filhos, a gente pega um livro, a gente falou junto, coisa assim, oxe, a gente tem assunto que não acaba. Então, quer conversar mais com seu filho? Quer conversar melhor com seus pais? Faz essa gentileza por seus pais. Eles querem conversar com você. Fala com ele: pai, eu estou lendo esse livro, vamos conversar sobre isso. Se eles falam: não, eu não gosto de ler, tranquilo, sabe? Mas acha um amigo que faz. Próximo. Eu coloquei mais ou menos 12 livros. Se você está bem empolgado, quer uma sugestão, ler pelo menos um livro por mês. E eu escolhi mais ou menos se eu tinha filhos, provavelmente esse vai ser as 12 livros que eu... É uma boa leitura para esse ano. Se você quiser, depois eu posso até postar na coisa. Próximo. Esse ano, se você quer acompanhar a gente um pouco mais com essa coisa da Provérbios, eu faço uma prática. Que todo dia eu leio um Provérbios. Billy Graham, ele fez isso desde 15 anos na vida dele e foi muito certo para ele. Então, eu acho que vai dar certo para mim. Deu muito certo para mim também. Então, hoje é qual dia? É dia 7. Então, qual capítulo do Provérbios a gente vai ler hoje? 7. E se a gente esqueceu, ler 7. Poxa, totalmente esqueci. 7. E amanhã eu acordo e eu abro a Bíblia. Qual capítulo eu vou ler? 8. Eu preciso ler 7 de novo? Não. Você está liberto. Não, liberado. Libertos também, né? Eles estão, sabe? Ó, eu vou dar uma sugestão também. É uma coisa que eu estou percebendo. Todos nós temos a Bíblia em nossos telefones, mas eu vou falar. Por parte do devocional, não tem nada igual a uma Bíblia. Escolhe, não só vai lá e escolhe. Escolhe uma Bíblia que você vai gostar. Essa é uma coisa bem pessoal, sabe? Essa minha Bíblia, eu amo essa Bíblia. Esse tem português e inglês nos dois lados, sabe? Se você não sabe qual livro, qual Bíblia para pegar, eu vou falar. Melhor, uma das melhores Bíblias que existe, essa Bíblia de estudo. Tem todo versículo aqui para cima. E lá embaixo tem a explicação curta dos versículos que são difíceis para entender. Então eu quero lançar um desafio para vocês esse ano. Para ler um provérbio todo dia. E quando você está lendo aquele coisa, aplicando, pensando como aplicar. Mais uma coisa aí, eu vou terminar. Junto, tenta escolher um livro que você está lendo. E eu quero pedir para vocês. Fala comigo qual livro você escolheu. Ok? Pessoalmente. Tá? Então, pastor, eu peguei esse livro. E depois eu quero conversar com vocês sobre esse livro. Está combinado? Acho que foi isso. É isso? Então, tem toda essa parte. Eu não vou ler por causa do tempo. Mas aquele último parte. Mas quem me ouvir, quem está falando? Sabedoria está falando. Quando você ouve e pratica sabedoria, você vai viver em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Quem não quer isso? Essa é uma promessa para nós, amém? Acho que é isso, vamos ficar em pé. A gente vai tomar a ceia do Senhor hoje. Mas eu quero orar para você primeiro. Eu quero por vocês, faz um acordo comigo hoje, nesse começo do ano. Eu sei que é fevereiro, mas essa é a primeira parte desse ano. Que a gente vai ter um compromisso para ter um novo nível de temor de Deus em nossas vidas. A gente vai começar a usar o temor de Deus como filtro de tudo que nós estamos fazendo. E que a gente vai começar um processo para o restante da nossa vida. Onde a gente vai parar de só perguntar se esse é certo ou errado. Mas a gente vai perguntar o que é caminho mais sábio. O que é coisa sábio para fazer. Se nós fazemos isso, eu estou dando uma garantia, porque a Bíblia dá uma garantia. Sua vida vai para outro nível. Você não vai ter, não vai temer nem uma coisa mal. Vai ter muita bênção. Sabe que às vezes Deus não pode abençoar nossas vidas porque tem um desalinhamento dos princípios. Pessoas boas, desejos certos, Mas Deus está esperando, porque se Ele dar bênção demais para você, você vai achar que está fazendo certo. Mas uma vez a gente estreita isso, vou dar uma promessa. A gente vai sentir um novo nível de paz e vai ter um novo nível de bem-sucedido na sua vida. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada pessoa aqui. Nós queremos ter um temor do Senhor saudável. A gente não quer basear esse temor em legalismo, nem graça demais. A gente quer basear isso em quem o Senhor realmente é. Ajuda a gente para filtrar tudo que nós fazemos em uma perspectiva de eternidade. Ajuda a gente para parecer mais como Cristo em tudo que nós fazemos, para demonstrar a glória do Senhor às pessoas ao nosso redor. Ajuda a gente para pegar a nossa espada e matar a nossa carne e viver pelo Espírito. Eu oro, Pai, que a gente vai chegar a um novo nível como discípulos de Jesus. Esse é o nosso único desejo, esse é o nosso sonho maior, Pai, para realmente ser esse tipo de pessoa para nossos filhos, para nossos cônjuges e nossos vizinhos. Ajuda a gente, Pai. Oh, Pai, dar sabedoria para cada pessoa. Que esse ano vai ser o ano de mais crescimento de todos nós. Que aconteceu em nossas vidas. Eu oro um benção e uma proteção sobre cada vida aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem sentar.